162 Alfa Juliette para o Dev. 1162 Alfa Juliette para o Portão 10, obrigado. Tasca Mike Yankee, está autorizado a linha e manter 17. Ótimo, do azul 27119. Eu prefiro da saída azul 2719 agora em transferência. Perfeito ainda, obrigado. O Salvador é o Tracer 2295. Acorde. Guarulhos 340 autorizado, via peso Luno 0, decolar pistão 0, primeira curva à direita, no perfil da EL, linha da Monte, 51 4000, transponder, controle 19-1208. É, pode repetir um pouquinho, transponder. 51 4000. Aqui é para o 340, peso Luno 0, da EL, curva à direita, transponder 51 4000. 208. Responde, é o seguinte, no dia 25 agora de janeiro, agora eu passei por aqui, falei, não me lembro se foi na sua frequência, que a tarde do E-Eco com a Alfa estava esfarelando o asfalto. Ah, hoje agora, após o pouso do 3198, eu não lhe reportei porque tinha muitas aeronaves falando, pedindo autorização, mas agora está afundando o piso ali, ali esfarelando e está afundando aquela parte. É, gente, eu vou entrar em contato com a Infraero para fazer uma vistoria ali na, entre a Delta e a Eco. É isso, entre a Delta e a Eco? Isso, essa e a Alfa, ele estava esfarelando o asfalto no remendo que fizeram, agora ele está apontando. Gente, obrigado pela informação, 395, chame pronto no lado. Bola 556, aguarde um minuto para eu puxar. 1 minuto, bola 556. Bola 864, Alfa, Juliette para o 2. Alfa, Juliette para o 2, 1864. Mike Yankee, fora de solo. Tio Mike Yankee, decolado aos 49, chame passando a final da pista 28. Vamos lá, Mike Yankee, olha só, Fox Trot Bravo. Fox Trot Bravo, funcionava na frequência 2835, autônomo 251. 2835, bom dia, obrigado. Afirmo, coordene com o equipe de solo após o... da companhia passar em retaguarda, sendo quase chame retaguarda. Pode companhia passar em retaguarda, só para utilizar o curso que vai estar lá na posição de companhia. E 745, a guarda de cópia, prepare a dela. Tower de Salvador, Oscar Mike Eck. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee. Mantenha sem regras de voo visual, mil pés, corredor forte, informe a quantas milhas irá sobrevoar. Até 7 milhas nesse setor, Oscar Mike Eck. 7 milhas, confirme. Confirmado, 7. Seu nome é 356, boa tarde. Bom dia. É 356, tem via chegada Mari, 3560. Ajuste de ultimetro em Salvador, 9095. O Janeme é 356. 3560. Bono 962, aciona edificação, via chegada mar e desce, Mateus 070, ajuste de altímetro no 015. 015, Bono 556, bordo 189, 325, Campinas. No 556, táxi à direita via Índia, Ponte Velha, 1895, 1015, boa viagem. 1015, Índia, 1895, obrigado, Zé. Aumenta, ajuste de altímetro 1015. 1015, desce para 4000, após o táxi Salvador 366, para interceptar o curso do RNAV. Na 6356, desce e mantém 050. 050, 356. 962, desce, mantém 060. Disponível 060, bono 962. Estou igual, 556, pronto. O 1556 está autorizado a decolar da 10, o vento é 1-10 graus, 10 nós. Ali, decola 10, igual 556. Ok, controle, o Papa Rui Oscar Maquec retorna para este aeródromo Salvador. Bem, entendido que está solicitando o retorno para o aeródromo Salvador. Curva à esquerda na proa da Ceasa, interceptando o corredor Interlagos. Oscar Maquec, que informe quando visual com o aeródromo. Afirmativo, Ceasa para interceptar o corredor Interlagos. Salvador, Azul 4441, Azul 4441, na sua edificação, via chegada mar e desce, mantém 070. Ajuste de altímetro 10115. Leonária 070, 4441. 5048, desse mantém 2500 pés em forma estabilizada. É, 2500 é forma estabilizada, 048. Zero, guarda-costas, prepare a puca. Prepare a puca. É 2500 pés, ajuste de altímetro 10015. Forme... estabilizado para o procedimento R-Nave. R-Nave. Após etapa, irá voar o serviço 366. Afirmativo. Após etapa, 366, 2500, a reportagem estabilizada. 6356, comente. Controle gol, 9556, passando 2000, iniciando curva direita na saída da EL. Janela 356, reduza para 2209. Reduzindo agora já, 220. Voo 1556, contato radar, nada colagem, submantém nível de voo 360, via saída da EL. 360, voo 556, confirme o início da instrução, por favor. Contato radar, nada colagem. Ok, obrigado. Informa o tráfego, 12 horas, 7 milhas, interceptando o procedimento RNAV, passando o serviço 366. Embraer 190, grau de speed de 180 nós. Gente, a gente já avistou aqui no nosso caso, já está reduzindo para 170 também. Gente. Estabilizado, 5048, estão com a vista. Do 5048, completo final RNAV, chame em torno, 198-95. 1895, bom dia. Bom dia, do 5048, estabilizado, agora 3 milhas de Serra, Vitor 372. Azul 5048, está autorizado o pouso na 10, o vento é 120 graus, 109. Ele pouso, azul 5048. De forma estabilizada. 0950, após estar passando a vida 36B, descendo para 2500, vai forma estabilizada. Foram na 62. Quem é que visual com o aeródromo? Austin Leclerc, aproximadamente do Ceasa, visual com o aeródromo. Gente, chama agora a torre na frequência 198, decimal 95, só precisa de instrução para ingresso no circuito de tráfego. 1-1-9-5, Torre Oscar Maikiak. Torre, Papá Romeu, Oscar Maikiak. Oscar Maikiak, está autorizado, final da 1-7. direção no canal do 17, tocha com a Mike. 441, no desse manter a 4 mil pés de ajuste, altímetro 1095. 4 mil em Jesus, 444. Passou 372, o 50482, apenas para confirmar o vento. O vento é 1-0 graus, 1-0 norte, e informa o tráfego de um helicóptero no setor norte do campo. Não vai interferir na aproximação radio 5048. O senhor tem no GPS 5 milhas em posição de 10 horas. Tente. Bosca Mike Yankee, tráfego na final da 1-0. É um Embraer 190 da Azul. Oscar Mike Yankee, está ciente, não vai atrapalhar a aproximação dele. Vem para controle? Gol 962, não autorizado, gol 962, mantém o Servito 366. Temos o tráfego Xanem 356, Guan 2, já passando o Servito 372. É autorizado o pouso na 17, o vento 1-10 graus, 1-0 nós, mantém a sua separação com o tráfego adicional, é um Airbus da Oceaner, a 5 milhas da cabeceira 1-0. Autorizado 1-7 para o Oscar Mike Yankee, visual com o Airbus na aproximação, não interfere, tá? Baixado o travado. Gente, Oscar Mike Yankee. Recife 370, via Peso Lobo 7, colé pistola 0, curva de esquerda, perfil da PUCA já é Maracaju. 5154, transponde, controle 208. Já tá pronto? Exato, Fala, Salvador, boa tarde. 5048, livrou para o táxi. 5048, Alfa Kilo 43, 4 Romeu. Alfa Kilo 43, 4 Romeu. Está na viatura na Alfa fazendo a inspeção? Ela vai livrar a Alfa para você passar. Fique atento mesmo. Filante? No 556, chama agora o centro Recife, no 28, decimal 35. 2835. Chama na 356. Chama na 356. Chama na 356, torre. Se estiver na escuta, livre pouso no 0, vento 120 graus, 109. Mete, chama agora todo mundo no 8.95. 8.1895, 9.62, Azul 4441, voo e Servito 366 para estrada do procedimento R nave, ajuste de altímetro 1.095, descendo a 2.500 pés. 2.500 na pro 366, não autorizado? Sim, autorizado. Salvador, bom dia. 1962, estabilizado em nave, 1-0. Alô, no 962, Guarde autorização de pouso, ajuste 10 no 5. Guarde 10 no 5, com 962. Chame a 6356, se estiver na escuta, chame o controle 120-8. Para o push-back acionamento no 3745. Portão 3, defesa imediata. Afirmativo agora. Está em seis chamitais. Fonema é 356, chama o controle Salvador 120-8. 208. Fica Mike Eck no solo 07, livre táxi por parte 4. É 356. É 6356, controle de Salvador, 120-8. Salvador, Oxenay 6356. Oxenay 6356, sube e mantenha 4 no pés, retração para final do procedimento aéreo em nave, pista no zero, curva direita na proa 260. Limite a balança proa por 20 milhas. 260, o limite é a proa por 20 milhas, 6356, mantém 4000? Afirmo, sube e mantenha 4000 pés, aguardo para descer. Gente, subindo e mantendo. Oxenay 6356, confirma o motivo da remetida? Não conseguiu contato com a torre. Entende. Tente azul 4441, completo final do procedimento, chame torre, 1 no 8, decimal 95. 1895. Torre, o azul 4441, bom dia. Azul 4441, bom dia. O ajuste no 0 no 5. Pouso autorizado na 1 no 0. O vento 1 no 0 graus, 1 no 0 9. Livre pouso 4441. Afirmo, cotejamento correto, chame pronto, botão 8. Botão 962, Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, Salvador, Gol 962, até Alfa. Gol 962, Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, da Juliette, Alfa, 962. Botão 3604, voe o servidor 366 para final do procedimento da RNAV, pista no zero. Carreira 366, final da RNAV, 3604. 119, São Gonçalo 3, confirma. Autorizado até através do 62, aguarda para prosseguir. Salvador, gol 1-8, 4, 7 da Lima, para autorização, Maceió. 864, aguarde Maceió. prepare saída Pucajama direto. Pucajama direto, gol 1864, aguardando foto. Para o táxi, está 3745, 1164 a bordo, está com 330 o galeão. 164, 1330, galeão autorizado, táxi até o ponto de espera da 10, Torre Salvador 18, decimal 95, ajuste do altímetro 10 no 5. 615-895, obrigado, até a próxima. 1790, segue depois da táxi até o ponto de espera com o número 2, ajuste 1015, Torre 18, decimal 95. Ah, direita na proa 280. Aguardando autorização final para voo 2366. 280, aguardando 6350. Tá 3895, autorizado que tiver que acionamento 09. 6213, aguarda só um minuto para iniciar o pushback. Gente, aguardando, 6213, tem condição de coordenar com a equipe de sol de modo efetuar o pushback simultâneo com a aeronave da Câmara 09? Afirmo, 6213. Coordene com a equipe de sol, 6213. Afirmo. O TAN 3895 no escuro? Escuta você. Coordene com a equipe de sol de modo efetuar o pushback simultâneo com a aeronave da Oceania no 08. Vai ativar. Juliette, voo 962. Voo 962, Juliette 03, portão após o Boeing da companhia, próximo ao Traverso 05. Após o Boeing, Juliette 03. Alfa Salvador, azul 4441, bom dia. 4441, Alfa, mantenha para Juliette. Alfa, 4441, vai manter, azul 4441. Alfa, 0 mais. Inimigo da colagem, 3745. milhas, sudoeste do R Salvador, reassuma a navegação na proa do Serra Victor 366 para final do procedimento RNAVE, desse mantenha 2500 pés. Gente, voa 366 e assume completo procedimento. Pátio Cota, confirme, está no pátio... Confirme, pátio, peça foto. Sente, número 2 para foto. Prepara a subida da árvore. Coral autorizado, então prepara coral e aguarde para a foto. Rona. Após o... Assim que o TAN iniciar o táxi e passar a retaguarda, que eu iniciei enchendo o táxi. Ok, obrigado. Nave pistona 0, completo final do procedimento, chame Torre, 1-8, decimal 95. 2-5, obrigado. 4-5, decolado aos 1-5, chame o controle, 1-2-0, decimal 8. 2-0, decimal 8, tem a volta, o TAN 3-7-4-5. Até. 329? Afirmo. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 295, ajuste no 0, no 5, boa viagem. 62 no 3. Não, tá bem, 295, por favor, entendeu que está autorizado o táxi em pátio, desde o ponto de espera 0 lá, 1-8, decimal 9. Decolagem autorizada da 1-0, venta é 1-0-0 graus. 109. 3745, contato radar na decolagem, submantendo o voo 360 via saída da El. Ascende 360 via saída da El, dan 3745. Tá. Torre, dan 3604, serviço 372, baixar travado. Polia, dan 3604, ajuste no 0 no 5, aguarde autorização de pouso. 3204. 3206, desce, mantém a 2500 pés, ajuste o altímetro 1015, cancelada a restrição de altitude em TAP. Pode TAP ser servido 366 para final do procedimento e forma estabilizada. Sim, tem instruções a 2500 e TAP ser servido 366 para estabilizada. Décima 8. 208, bom dia. Bom dia. Dan 3604, pouso autorizado na 10, vento 100 graus, 10 mancha. E pouso, Dan 3604. 4441, qual a posição para descer parada? É a 8, da aeronave da Bianca já deixou o puxa. É. 4082, acendo notificação via chegada a Mari, desse manter o 050, ajuste teu diametro 1015. Controle boa, voo 790, decolou na PUC. 208. Porte da base? Sim, espera o táxi na torre 295, ajuste no 015. Meia 213 na escuta? Na escuta, meia 213 na escuta. Ah, deixa a entrada do portão 8 livre, ok? Pra ele na avião ingressar. Para interceptar a Aerobia. Então, champion tá. Tá pronto, tá. Agora eu vou fazer. Bate o Luiz, ponte para 1895 e 15, vou viajar, 6213. Após o Avianca, ingressa Juliette por 8. Após o Avianca, Juliette por 8, azul 4444. Passo no solo aos 20. Chame o solo 219, Oliveira. 319, 3604. Solo 3604, livro na cidade. Corta. posicionando lá no 032, Ana Meia. 132, 16, completo final do procedimento RNAV, pista 90, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 295, 32, 16, bom dia. Então, 3895 está autorizado a alinhar e manter 1 no 0. E o Serra Lima está autorizado o táxi até a Paquá? Sr. Salvador, um bom dia, tá 3296, final da 1 no 0. Aguarde pista livre, tá 3296, ajuste no 0 no 5. Guardando pista livre, 3296. Oxené, no ponto de espera, 1-0, pronto. Mantenha o ponto de espera, 6213 da Oxené. Oxené, 6356, no solo 23, chame o solo 219. 219, boa, obrigado. O TAM 3895, decolagem autorizada da 1-0, vento 120 graus, 1-0-9. Pelo Serra Lima, táxi autorizado via pista 17, chame a linha de pronta. Chame 082 autorizado, Serra Vito 366, desce e mantém 2500 pés, ajuste o altímetro 9015. Serra Vito 366 com 0015. Minuto, no 864. O 6356, na escuta? Na escuta. É, o senhor remeteu há alguns instantes? Teria algum motivo? Se não conseguiu contato com a torre. Gente, obrigado. Nada. O 864, pronto. Está pronto para você. Maceió 350 via peso Luva 7, decola da pista no 7, curva à esquerda, no perfil da PUCA, Geo Maracaju. 5402 do transponder, controle 120-80. 7, atualizado para Maceió 350, peso Luva 7, decola esquerda, PUCA, Geo Maracaju. PUCA, Geo Maceió, melhor. 5402, 1208, voo 1864. Apoiamos o voo Aracaju. Vai interceptar a peso Luva 7. Ah, então, faremos. Vou pegar um Aracaju. E transparou o curso de acionamento no 2. Boa noite, né, pai? Gente, colhei com a equipe de solo. E após o avião estar parqueado no 4, se eu iniciar no 2 e chame técnico. Paciente, então. Coordenação, após o avião partir no 4, vai iniciar no 2. Chama técnico. Boa noite, né, pai? 6356, Juliette pro 4. Juliette 4. Gol 19790, chama agora o centro Recife, na frequência 12685, alterno no 2545. 2625, bom dia. Salvador, bom dia, seu Passaredo 2230, informação Lima. Passaredo 2230, acione identificação, via chegada a AMAN, desce e mantém o 050. Ajuste de altímetro no 015. Mano Brau. Salvador. Tá 3895, contato radar na decolagem. Sub mantém o nível de voo 340, via saída da EL. Acendendo ao 34095. Tá 3745, chama o centro Recife agora na frequência 128, decimal 35, ao término 251. Recife 285, 251, obrigado. Assumando. Abraço, mano. E 216 no solo aos 26, chame o solo 219. Solo 219, bom dia. Bom dia. Doutor, bom dia, só 3296. 3296, Alfa Juliette pro 62. Alfa Juliette pro 62, bom dia. 3895, vai Leda. Ok, salvando Leda. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolou da 197, saída Coral. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, contato radar, via saída Coral, suba para a Nisa de voo 1900. Saída Coral, 1900, Kilo Serra Lima. A minha 216 está autorizada a decolar da 1-0, o vento é 1-0-0 grau, 1-0 nós. Então, 1-0, tempo da Mike. Confirmando 2067. Correto, 2067. Guarde cópia, faz a El preparado em 2067. Ah, é o gol 2067. Colado aos 29, chame o controle 120, décima 8. 208-62-13. Oceana 62-13, saída da El. Oceana 62-13, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 360. Sobe 360, solicita pro de da El, Leda. Após 2000, foi Leda. Oceana 62-13. Após 2000, Leda, 6213. Papatango, Juliette Quebequilo, prossiga. Juliette Quebequilo, sente, mantém as condições visuais, sua para nível de voo 065, no setor oeste da ilha. Salvador, azul 4082, final de 8 milhas, estamos de volta. Azul 4082, complete final R9, chame a torre, frequência 118.95. Versão de 500, né? Oceana 6330, fly direct Sierra Vita 366, descend 4000 feet, QNH 1015. Outro 402. Chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. Boa tarde. Lado do Passaredo 2230, boa posição, toque, senhorita. Passaredo 2230, autorizado, direto toque. Muito obrigado, vai, boa toque, Passaredo. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, informe o estimado de pouso. 1448, estimado para o Kilo Serra Lima. Thank you. Direita Índia, ponto de espera 1895, 1500, boa viagem, no 864. Direita Índia, no ponto de espera 1895, com 1500, obrigado, que é bom. Cruzado, direto ao destino, Aquilo Serra Lima. Direto ao destino, viu? Então, 3606, acione a identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050. Tango Kilo Romeo Oscar, mantenha as condições visuais via corredores da porta passando Parita. S-6-3-0, 20,500 feet, 28,115, clear airnav 1-way-1-0, report set in Sierra Vito 366. Alfa, reporte 22 direto. Alfa, será que ele vai? Charlie Alfa Tango, bom dia. Já não passaram copia? Salvador Valença, 500 pés, decola inicialmente para o norte, sobrevoa a praia do Forte após Boa Valença. 0170, transponder com 2208. Decole com proa sul e permanece as instruções. 0170, transponda e 500 pés. Passarelo com pequeno desvio à esquerda, devido à formação à frente. Gente, após o desvio, você não fica 366, passarelo 2230. Muito obrigado. Decolado aos 37, chame o controle, 120, décima 8. Número 208. Romeu, assistente, aguarde. Motor de Salvador é o 1864. Voo 1864, contato radar, via saída PUCA, submantenha, nível de voo 090. Via saída PUCA 090. O chama é 6330, call tower, frequency 118.95. Papa Romeo, Kilo, Serra Lima, grande voo cancelado ao 1438. Desça em condições visuais para 4.500 pés, após a critério, reporte cruzando 4.000 pés. Parejo 2230, desça para 2500 pés, o ajuste no 095, autorizada final RNAV, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Parejo 2230. Passaredo 2230, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 5 milhas, via corredores, mantendo 1.500 pés. O Bravo November 2 Papá. Passaredo. Gol 1864, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 2 milhas, rumo sudeste, mantendo o nível de voo 100, o Papá Alfa 34. Direito usando 7.000 para o 090. Entendi. Chuchang Alfa Tango, autorizado a linha em manter, 1-7. Alfa Tango, ciente, mantém a posição na aeronave da Oceané, curta final da 1-0. Tango Juliette, Tango Zulu, precisa? Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, ciente, vou na proa de ITAP. Confirma o código acionado. Se vai na proa de ITAP, suba para 4.000 pés, o ajuste no 095, Juliette Tango Zulu. Passou 366, pista à vista, Passaredo 2230. Passaredo 2230, chame torre 1895. Obrigado, Badia. Voo 1864, tráfego superado, suba para nível de voo 350. 350864. Pelo Romeo, foi na prova da Seasa. Seasa, fila rodada. Papa Tango, Juliette Quebec Kilo, voe para o setor oeste da ilha e suba para nível de voo no 05. Zero no 5. Guardando o passareiro. O ajuste no 0 no 5, autorizada a final RNAV, reporte estabilizado. Tango fora. Luchalha, Fatango, decolado aos 4 anos. Prossiga para o litoral sul e chame o controle. 208. Litoral sul, 1-2-0-8-0, controle já. Controle, bom dia, Papa Romeo, tira Alfa Tango. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, prossiga. Decolado da 97, comprou do coral de Itapuã para sobrevoar. Você vê ali no mundo, claro, já. Alfa Romeo, Charlie Alfa Tango, sente, como que ainda não recebeu o seu código transponder, mantém as condições de usuários, Litoral Sul, a 520. Litoral Sul, quem acerta? 2230, pouso autorizado na 10, vento 120 graus, 1090 Serra Lima, a 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, apresente em frequência livre. Pelo Romeu, Atlético na Torre, frequência 118, decimal 95. 300 mais de verdade, Natália. Boa. Negocio, Labrado. Pelo Romeu, Oscar, autorizado sinal da 17, ajuste no 0 no 5. 115, está autorizado a final da 7, pelo Labrado. Após a posição ITAP, foi direto do UNA para a final do NTB Zulu. Pode estar, segura, fora, 1864, chame o centro Recife, frequência 126,85, alterne 125,45. 125, 125, 45.